Gente, Mike Galinha, motorizada da colagem da 17. Gênero 6258, assina identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 050, QNH 1902. 102, Mari, 050, Gênero 6258. O Gênero 6258, o protetor, no caso negativo, tá? Duna da presente autorizado, desça para 3.000 pés e desconsidere as restrições da chegada. Duna, 3.000. Mike de Lima, decolada 10, time controle 120, décima 8. Vai chamar o controle agora, 20, décima 8, Mike de Lima. Controle, Papatango, Mike de Lima. Papatango, Mike de Lima, contato radar, se mantém o nível 380, sai da árvore. Sobe o 380 na árvore, Mike de Lima. Elefa da presente, Mike de Lima. Tango Mike de Lima, Centro Recife no 288 no 260. CNM 258, desce para 2000 pés, que nega na 0 no 2, reporta estabilizado na LS de Ferreira, pista na 0. 2000 pés no 0 no 2, livre DS 6258. São 3601, não autorizado para o Chibega Ferramenta, é um produto. localizador visual 6258. 6258, completa aproximação, torre no 9895. 9895, 6258. Torre Salvador, Chanel 258. 258, muito bom dia, o ajuste de altímetro no 012, eu posso baixar travado. 012, 258. Baixar travado 6258. 6258, autorizado o pouso, pistão no 0, vento 1100 graus, 07 nós. Teve pouso na 1100, 6258. Um solo cito táxi, COB 1262, alternando o galeão com 3 horas e 50. Então 3601, autorizado táxi via pátio Índia, reporta na ponta de espera da 10 para ingresso. Pátio pátio Índia, porta na ponta, ponta de espera da 10, tá? 3601. Chané 6258, solas 26, livre à direita, mantém escuto e autorizado o táxi via Alfa, reportando 11 da Juliette. Direita, na sua escuta, Alfa, reporta antes da Juliette, 6258. CNM 6258, autorizado a ingressar na Juliette, posição 03. Ingressa Juliette, posição 3, 6258. Pistão 3601, no quanto pronto, está autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 090 graus, 052. Pistão 3601, no decolar 231, no chume controle 120, décima 8. 08, 3601, bom dia. Controle Salvador, TAN 3601, passando 1700 pés. TAN 3601, contato radar, submantém o nível 360 e saída da EL. Ativo 360, na da EL, pode ir direto Leda, TAN? Autorizado. Direto Leda, TAN 3601. Jefferson 3601, Centro Recife 1251, 13325. Recife 1325, 1325.